12118 desse 95, ajustando 019. Passe 3481, Índia, até a ponte 0210, torre 295, azul 2790, ajuste 1019. 3000, 3104. Essa é 2101, deixa para 2010. Para 2000, está setor Glide autorizado ele? Autorizado o LF, completo de aproximação, chama agora a torre 18895, setor 2101. 18895, 2101. 2304, passará do localizador. Já passou. Tenha o setor norte do campo aguardando instruções para pouso, aeronave alinhada na cabeceira. Afirmativo, setor norte aguardando instruções. American Airlines 229, aguarda 28, next right, Foxtrot 121, decimal 1. Foxtrot 21, decimal 1 for American Airlines 229. 04, curva esquerda, proa 150. 150 de proa, 304. Aqui 1 alfa. Afirma, remete no ar, bloque 1 alfa, 2101. Gente, portaria 2101, reporte para remetida. Reportará. Morning, Salvador Brown, American 229, we cleared runway 10 and we're on alpha. American 229, good morning, approve a taxi the Alpha, report before taxiway Juliet. Say Alpha, report Juliet for American 229. 1095, autorizado, pushback, acionamento, report chat. Autorizado, 1095, chama para o taxi. Paciente, conselho, 2109. Bom, 095, ordem a equipe de som a fim de finalizar o pushback liberando a Juliette. Ok, vai desça para 2000 pés e forma no localizador, né? 2304. 2000, formaremos no localizador. Mike Charles Golf Farm, que após a decolagem vai manter proa até 2000 pés. Mike Charles. Iniciando a remetida, Força Aérea 2101. Gente, Força Aérea 2101, suba para 2000 pés aguardando transferência. Para 2000 aguardando transferência, Força Aérea 2101. Papá Romeu, Mike Charles Golf, é autorizado a decolagem pistão no 7, vento no 20 graus, 119. Enter taxi Juliet, Manapo, gate 1-1. Hey, Juliet, and Manapo, gate 1-1 for American 229. Taxi, reporte para estabilizado, ajuste no 0-1-1. 9-2000, reporte para estabilizado, taxi 2-1-1. Controle, Força Aérea 2-1-0-1 é remetida. Força Aérea 2-1-0-1 é... curva à direita, cumprindo o perfil da saída box, subindo para o nível de voo 380. Direita na saída box, para o 380, 2101. Até a pronta 2208, obrigado. O 9933, acione a identificação via chegada Belf, desça para 4000 pés e ajuste na 019. Via Belf, 4000 Controle Salvador, Papa Romeu Mike Serra Golfo, decolado na sua escuta, mantendo a frota 2000. Papa Romeu Mike Serra Golfo, contato radar na decolagem, mantém a frota 2000 pés após cumprir o perfil da saída Conde, subindo para o nível de voo 090. A 2000, curva à esquerda, perfil da Conde, subindo autorizada até o 090 Mike Serra Golfo. 456 e alterna Campinas. Zona 095, autorizando o táxi via parte 1 no Ilha, até o ponto de espera, o ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 099, por favor. Autorizado táxi parte 1 em Ilha, lá no ponto de espera 118, obrigado, 095. Zona Salvador, bom dia, zona 3179, com a ação Ilha. 3179, com a ação Ilha, confere. Autorizado Guarulhos, nível 10, após Taubaté, nível 320, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5073, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 320 para Guarulhos, via 10, Taubaté. Roda 10, com direita da El, Leda, Motiva, 1208, controle e transporte 0073, posição 10. São 3179, planejamento correto no portão 10, reporte para o feedback e acionamento. Meia, vamos até a posição no ponto de espera aguardando devido à aeronave que decolou da pista auxiliar com o mesmo perfil de saída. Aeronave de performance inferior. É, são 3859, completa o final do procedimento Electric Creation, a torre na frequência 118, decimal 95. 3859, bom dia. Paulo Salvador, muito bom dia, são 3304, bom dia. São 3304, bom dia, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 7. Alfa e Juliette para o portão 7, na 3304. Informação, tem uma esfera branca aqui perto da cabeceira, o que que seria? XY. Torres Salvador, bom dia, tá 3859, passando Índia Serra, mais travado. Tá 3859, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, aumento no 10 graus, 139. Tive pouso, tá 3859. Controle Salvador, bom dia, Sotério 2583, campeão. Sotério 2583, acione a identificação via chegada Mare, desça para o nível de voo 050 e ajuste na 019. 583, chegada Maria, Guajinho, 1009, para... Área 2101, nós chamamos Centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. 3325, 251, bom dia. Bom dia. 7962. Tem condições de modificar a saída para Puca, transição Aracaju? Saída 2583, reduz a velocidade 2509. Gente, modificou a saída para a Puga, tem a Saracaju 2796, curva esquerda para a decolagem. Afirmo, curva esquerda para a decolagem 2796. Azul 2796 ali, mantém pistão no zero. Ali mantém na pista no zero, 2796. Da 3859, Solos 40, direita via Fox 1211, Solos. Direita Fox 211, da 3859. Azul 2796, informa que após a decolagem subirá restrito ao nível 050, até a liberação do controle de Salvador. Restrito ao 050, azul 2796. Salvador, 3259, livrando a porta. Quando possível ser estimado para pouso? Portas 4. Autorizado via Alfa e Juliette para o portão 4, 3259. Para 3 azul. Juliette copiado, pouso 3 azul. Prossiga 9933. Autoriza uma zona ou próxima zona para evitar as formações aqui entre Bonfim e Pelo. 9933, autorizado a dizer. Ok, 9933. Gente, mais Juliette, Romeu. 3560. Saída Puca, transição Caju, decola da 1-0, primeira curva esquerda. Aciona 5113, controle 120, decimal 8. 5-0, receita autorizada, passando plana para o volume 7, decolando da 1-0, Puca, Aracaju, com curva esquerda, acionando 5113, controle 120. Controle 1208, o Xanem é 312. Para pronto. 796, vou direto em Jamon. Direto em Jamon, azul 2796. Passada 2583, reduz a velocidade 2209. 2583, reduzindo para 2209. Voo 9933, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento da SFC, reporte como estabilizado. Ok, 2000, chama estabilizado, voo 9933. Voo 9933, confirmou quantas milhas da SFC pode ser? Já vai voltar aqui para a direita já. Gente, voo 9933, reporte estabilizado. 9933. Voo 1095, autorizada a decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 9-9. Autorizada a decolagem, voo 095. Decolagem 2009. 2583, reduzindo para 209. Informa o tráfego 10 horas, 10 milhas, rumo nordeste, manteremos zero, nível de 0901, Serra Romeu 22. 2796. Força aérea 2583, do tração para sequenciamento, mantenha proa 035, seu limite é localizador. 2583, mantendo proa 035, limite localizador. Avião 9170, Campinas, informação Índia, aguarde coordenação. Avião 9170. 8, voo 1095, obrigado. 9933, confirme se tem condições de curva da esquerda na proa 1170 para interceptar o localizador. Avião? Gente, após estabilizar, né? Ok. Controle Salvador, bom dia, voo 1095. 1095, contato radar na decolagem, sub a via saída Arbor para nível de voo 360. Via 360 Arbor, gol 1095, autoriza voando para o Gelefa, o Arbor. Voo 1095, autorizado Arbor. Arbor, obrigado. Azul 2796, suba sem restrição, nível de voo 190. 190, sem restrição, azul 2796. Para 2583, para interceptar o localizador, curva direita na proa 070, reduz a velocidade 1809, aposta estabilizada. Direita 070, reduzindo para 180 nós, reportará estabilizado 2583. Estabilizou a visão com a 0, voo 9933. 9933, completo final do procedimento da SFC, reporta, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, boa. Para 2583, você para 2000 pés, recurso estabilizado. Para 2000 pés, recuperar estabilizado 2583. Rodou, bom dia, chamei a 311. Chamei a 311, ação identificação, voando a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonfi, desça para 4000 pés, o ajuste Salvador 1019. Autorizado Bonfi, eu chamei a 311. Fosséria 2583, estabilizado no lote. Gente, Fosséria 2583, aguarde para transferência de comunicações. 9095, autorizado Elefa. Elefa, gol 1095. Gol 9933, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 109. Ele é pouso 9-0, gol 9-9-3-3. Era 2583, complete o final do procedimento LS Actuation, na torre na frequência 118.95. 2583, completando o procedimento, torre 118.95. Torre Salvador, Focéria 2583. Série 2583, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 019. 2583, aguardando pista livre, cruzou a duna. Mais de Juliette Romeu, reporte no Parque do Processo. No nível 950, seria possível coordenar para a posição do SOP? Eu acho que coordenação, gol no 095. Obrigado. É o transição ótima. Já é o transição ótima. Sou 9157. Gente, aguarde, Max Gilete Romeu. Papa Mike Juliette Romeu para o cruzamento do aeródromo, chama a torre na frequência 1-9-8-9-5. Também de Vitor Sul, vai transferir 1-9-8-9-5, grato, Romeu. Cinco, chama o centro Recife na frequência 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. 2-6-0-2-8-8, gol 1-9-5, obrigado. Gol 9933, autorizado táxi de Alfa Juliette, remoto 1241. Alfa Juliette, remoto 1241. Confirma, essa foi autorizada sair da UCA, pressão Aracaju. Caso 2796, está autorizada para hoje Aracaju. Aracaju, grato, 2796. Autorizando 7979 avante, para início. Era 2583, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero. Vento no 20 graus, 129. 2583, livre pouso. 340, decola da 10, primeira curva direita. Segue para a saída da El, Leda Motiva, acima 5126. Controle 120, destino 8. Autorizado Campina, através de outra, espaço 0, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Terceiro da El, Leda, Mostra, intercepta pelo Zulu 1-0, segue a rota para o Plante Pol. Aciona 5-1-2-6 no transponder, e o controle 120, destino 8, azul 9-1-7-0. Azul 9170, corrigindo correto no 1, reporte para o pushback para mim. Tenta com 9170. Logo 2196, ainda, autorização porto seguro. Florizio 96, porto seguro, aguarde está de cópia, informação Índia, prepare a saída da Elba. Elba, você vai dar uma previsão para o 3179? Corrigindo 79, eu sei que o Boeing parquear no remoto 12 será autorizado. E para a área em Bep? Posso fazer voos para o outro, prossegue para a área em Bep, correto? Mais que deixa o meu. Era 2583, solo 53, parte militar, parte autoridade. 2583 controlado, para parte autoridade. Gente, o backtrack autorizado, Força Aérea 2583, já pode livrar na parte autoridade. 2583, backtrack autorizado, reportará pressão do pátio. Autorizado pushback e acionamento em coordenação com a equipe de solo de potência a partir do travesso portão 8. Iremos informar em freio, 9933. Ok, está mantendo a posição 9933. Segue até a remota 12, 9933. É, prossegue até a remota 12, 9933. Chegou sobrevoo, farol de Tapuã, Mike Jet Romeu. Excelente, prossegui para a NMAP então, Mike Jet Romeu, mantendo a linha do litoral. Mantendo a linha do litoral, se autorizado, inicia Mike Jet Romeu. Excelente, autorizado então, mantendo a linha do litoral, Mike Jet Romeu. Na presente, está autorizado o cruzamento do eixo final da pista 35. Reporte para o cruzamento da final da 28, Mike Jet Romeu. Reportará através do 28 para cruzamento, Mike Jet Romeu. Juno 96, pronto, Robert. 2196, em curso. Norogino 96, autorizado Porto Seguro, Vieto Zulu 44, nível 360. Saída Tael, Leda, após Porto Seguro, decola da pista 10, primeira curva direita. Aciona 5116, controle 120, decimal 8. Velocidade 360, Porto Seguro, Vieto Zulu 44, Tael, Leda, Porto Seguro, saída, decola 10, curva direita. 5116, transponder 108, controle. 2196. Norogino 96, cotejamento correto, 62, reporte para o pushback, acionando. Maravilha, obrigado. Posicionamento 3, 2, 6, 2, 1, 3. 63, 1, 3. 63, 1, 2, inicia de imediato. Imediato. Autorizado, pushback, acionamento, reporte, 63, 1, 2. Pushback, acionando. aqui Juliette Romeu, visual, autorizado o cruzamento da final da 28, prosseguindo para Nembep, mantendo a escuta agora no transferência. Mantendo a sua escuta agora no transferência, autorizado o cruzamento 28, mais Juliette Romeu. Juliette Romeu, reporte um local de sobrevoo. Reportar um local de sobrevoo, região de RDS, Mike, Juliette Romeu. Arvor, Elefa, guardando. Firme, Arvor. Afirmo, Arvor, Elefa. Seu escuta. Falou, seu Arvor, guardo um avião no 70, 970, número 3, no seu trabalho. Confirma, o chame é 312, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia Alfa. No ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste na 019. De Alfa 2953. Número 27969662012 Nordeste de Salvador, serviço radar terminado, suba e mantenha nível de voo 190, chame o controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. Gente, vai o Aracaju 203, o Azul 2796, obrigado, até a próxima. No 917, informa o Ego de Natan, finalizando o pushback, 5 meses no livrar retaguarda, será autorizado. Outro Tan 3179, pronto para o táxi, com 224 a bordo. Quanto horas de autonomia, Fernando? Tan 3179, autorizado o táxi até o ponto de espera na pista 10, via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 019, bom voo. Autorizado o táxi via Pátio 1, Índia Alfa, 1895, 1019, obrigado. Apo 9170, coordenando com a equipe de sol, assiste o representador livre a retaguarda, inicia o chamataxi. Pronto, autorizado para o autorizado do Cidade, via acionamento, automação, etc. Então 3304, pronto, copia. Está pronto, copia, 3304. Então 3304, autorizado Brasília, VPG 17, aposta com a rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva, direita. Segue preciso sair da voz, após elefa, aciona 5115, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 Brasília, eu fiz o Luno 7, decola da 10, curva direita na saída Arbor, elefa, 5115 transponder, e 1208 o controle de saída, tá? 3304. Então 3304, planejamento correto, reporte para o pushback saneamento. 319. Solo 06, direita via Fox, Sol em 121, décima 1. Direita Fox, décima 1, obrigado, cuidado. Professor Rodolfo, bom dia, o Xené 6319. Xenia 31, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, mandarás da Juliette. Alvo 2196, posição 6 para o pushback de saneamento. 2196, 62, autorizado pushback de saneamento, reporte táxi. Eu já puxo a chamada para o táxi, 2196. Tá 3179, pronto, não posso esperar. Tá 3179, autorizado ali a manter pistão no zero. Autorizado ali a manter no zero, tá 3179. Recebendo um tráfego, o senhor de meteu, Chinai 6312 há 8 meses. Chinai 6312, referido o tráfego, está mantendo 500 pés no helicóptero, não interfere nessa saída. Ciente, mas 312. Mais que já de número, ciente, estava em decolagem. Certo. Nave autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Autorizada a decolagem, tá, 3-1-7-9. Autorizado o SATS até o ponto de espera da pistão na zero, via Índia Alfa, no ponto de espera Turre 118 decimal 95, ajuste no 019, vovô. Autorizado o SATS via Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Turre 118 decimal 95, obrigado, via. O chama é 311, após o Embraer, Juliette, ponto 2, pátio 1. Após o Azul, segue para o 2, é, 311. Com 3179 após 2000 pés, autorizado Leda. Entra. Com 179, forma um tráfego mantendo 500 pés, mas interfere na sua saída, posição 1 da 0, 5 milhas. Entra, 3179. Na 6312, na presente, foi na pro do Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, na 6312. Azul 9170, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 120 graus, 9 nós. Autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, azul 9170. 8859. Bom dia, informação Índia. Curitiba, guarda a gente, cobra. Origino 96, autorizado, táxi, do pátio 11, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1-1-8-5, adicional 0-1-9-9. 19, pátio 1, Índio, ponto de espera, 2-5, obrigado. Papamar de Juliette Romeu, confirma a atitude que está mantendo. Mike Juliette Romeu, confirma a geometria. Ah, 500 pés, Mike Juliette Romeu. Já de forma, não recebo seu modo Charlie, checa o equipamento. Checa o equipamento, Mike Juliette Romeu. Cheque realizado, Mike Juliette Romeu. Ali, mantém pistão no zero. Mantém no zero, 2196. Chamou o Fórmula, recebo o chamado Charlie 500. Ano 70, decolador 14, controle 1208. 1208, azul, mas ano 70. Salvador. Bom dia, azul 9170, passa 900 perto da El, transição Motiba. Azul 9170, contato radar na decolagem, essa da via saída da El para nível de voo 340. Via da EL para 340, pode falar direto da EL, da presente? Azul 91970, mantendo a sua saída, informa para subir 20, 5 milhas, mantendo 500 pés, o helicóptero não interfere nessa subida. Assente, azul 91970. Chanel 6312, Chanel Centro, Recife, na frequência 12685, alterno 12545. 2685-1245-6390. Salvador, bom dia. Eu vou 1184, formação Índia. 1184, acendo identificação. Voando Mari para interceptar a chegada. O ajuste em Salvador 1019, desça para nível de voo 050. 19, identificou a Mari 050, onde eu vou 1184. Autorizado o estimado de saneamento, reportado. Desvio à direita para o 055 ou pela esquerda de Conviero, voo 994. 08. 08, bom dia, 2196. Confirma para o ideal para desvio. Pela esquerda, controla a direita. A direita 0,105. A esquerda 0,25. Autorizado de vir com curva pela esquerda, o 1184. Pela esquerda 0,25 ou 1184. Curva 1160, passa 2,0, 100, bom dia. O 1160, aciona identificação via chegada Mari. Desça para o nível de voo 060, ajuste na 019. 060, boa, 1160, 100, bom dia. voo 2196. Voo 2196, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Da EL 360, 2196. Curitiba, nível de voo 360, setor da rua elétrica com a mão 0, curva direita. 5127, transponte 08, após. André 259, confirma o portão? Ah, marcado no quarto. 259, esteja muito correto, reporte para o Puxa Mega Fernando. Contrato 2184. 1184, após desvio, voe ITAP. Tá, após desvio, voe 1184. Com 3179, chame Centro Recife, frequência 13325, alterno 1251. Gente, tá 3179, obrigado, bom dia. Bom dia. Comandor, bom dia, tá 3663, autorização Garoto. Tá 3663, bom dia, informação Juliette, prepare a saída da EL, Leda Morte, vai guardando o cover. Guardando. Táxi da 3304, com 79, 30 horas, alterna para a Berlândia. 179 agora? Positivo. 3304, autorizado, táxi. Via parte 1, no Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, 19, morro. 19, obrigado, uma boa semana. Salvador, TAM 3859, para pushback, assinamento 04. TAM 3859, coordenando com a equipe de sala, 5 Airbus da companhia passa a retaguarda, autorizado, chama a taxa. Gente, já pode andar, chama a taxa, TAM 3859. Ajuda 2590, contato radar a 4 milhas para a posição coral, mantendo o nível de voo 190, voo na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte quando pronto para a descida. Quando Mari, passando para a descida, ajuda 9170, confirme a proa ideal para a cidade. Santiago 9170, da presente autorizada para hoje, Pubase. Vou direto para Pubase, Azul 9170, obrigado. 1984, consegui por quantas milhas mais irá esse hotel de Rio? 3196. Bloqueado. Gol 1184, consegui por quantas milhas mais irá esse hotel de Rio? É, cerca de mais 10 milhas, a gente tem condição de voar lá por hoje, Duna. Sete, após o vivo, e Duna, gol no 1184. Exato. Controle 2196, pode levar a porta segura? Grau de coordenação 2196. Gente, a senhora poderia nos autorizar uma na prova 215, por enquanto? Já é a letra motiva. E é o 10 Tabaté. Responder 5135, controle 120-80. Da EL, linha da morte, vai curva direita, pista 10, a Zulu 190, Taubaté, 5135 e 1208. 4363, correto, rebaixo frontal, pushback, acionamento. Portarei. Papa Romeu Serrano, bem-vindo ao Pátio Pista, que decola. Encerrando a primeira vista para a vitória da conquista, nível 280. Decola da 17, curva esquerda, correção, curva direita, subida aba, elefa, após elefa, opó, após direto. Transponder 5105, controle 120, decimal 80. Está autorizada a área decolar, pistão 10, vento 120 graus, 14 nós. Ali decola, 3604. Cara, me evita posicionamento correto, você está bem? Cara, me evita posicionamento táxi de decolagem com a TR1, 18 decimal, 95, altitude altímetro 1099. Cara, me evita autorizado, o fragaço é importante. Alto 4, vista para 2, meu pés autorizado ao final do procedimento LSX-Way, reposto contabilizado. 2000 descendo, chama contabilizado X-Way, gol no 1-8-4. 1-6-0, vista para o nível de 2050. 50, gol no 1-6-0. Gol 2196, chame o centro Recife na frequência 1-3-3-2-5, alternando 251. 3-3-2-5-1, 2196. 3-3-0-4, decola 225, controle 120, decimal 80. 2080, obrigado, boa semana. Outro em Salvador, voa até 3-3-0-4. 3304, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para nível de voo 360. Sobe via árvore para 360, 304, mantém descida a saída. Armação. 2859 para o táxi, temos 156 a bordo, então 162 a bordo, alternando Guarulhos, 4 horas e 5. Sua economia? 4 horas e 5 minutos. Gente, táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 09, mão voo. Gente, ponto de espera, torre 285, obrigado. Beleza, ação 1 está ciente do treinamento, reporte pronto para o ataque, para o pushback. 1-160, está presente, voltou, né? Direciona agora, não é, velho?